andrecidismoral.com.br. Liga o paredão aí, os homens não vêm não, pô. Isso, se queimar nós compra outro. É o pilantra. Eita novinha safada, quer sentar bem gostoso. Vou levar ela pra casa pra sentar no macete. Eita novinha safada, quer sentar bem gostoso. Vou levar ela pra casa pra sentar no macete. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Hoje eu vou dar uma jaca nele rebolar bem gostoso. Vou jogando a bunda nele rebolar bem gostoso. Vou jogando a bunda nele. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Vou jogando a jaca nele rebolar bem gostoso. Vou jogando a bunda nele rebolar bem gostoso. Puxa o som e esfomear. Isso é mais uma da empresa. Pau de Madavan. Coral. André Cidiz. O moral de Iricoara. Eita novinha safada, quer sentar bem gostoso. Vou levar pra sentar no macete. Eita novinha safada, quer sentar bem gostoso. Vou levar ela pra casa pra sentar no macete. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Vou jogando uma jaca nele rebolar bem gostoso. Vou jogando a bunda nele rebolar bem gostoso. E vou jogando isso a é bunda o pilantra nele pra queimar seu paredão. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piriri no novinho. Vou jogando uma jaca nele rebolar bem gostoso. Vou jogando a bunda nele rebolar bem gostoso. 8816-0439. Chama nós e se arrependa, que você não vai se arrepender.